A vida te mastiga de cospe, não somos nada. A vida te mastiga de cospe, não somos nada. A vida te mastiga de cospe, não somos nada.